mais emoção pra se ter a toda gaga. Você disse que era amor verdadeiro, que meu jeito simples era o seu paradeiro. Mas quando viu o carrão na garagem, fez até janta com sobremesa e massagem. Disse que me ama pelo que eu sou, mas o que eu sou com grana te encantou. Falou que gosta do meu coração, mas o cartão black ganhou sua atenção. Você gosta de mim pelo que sou e pelo que tenho também, cê não negou. Meu jeitinho te ganhou, isso eu sei, mas foi a lancha que fez você dizer amém. Você gosta de mim pelo que tenho e pelo que sou também. Você curte meu sorriso e meu olhar, mas amor mesmo foi o meu apê no Guarujá. Disse que adora minha vibe e meu astral, mas quando viu meu salário ficou sentimental. Não vou mentir, tô me divertindo, sem interesse tá bem escondidinho. Só não esquece se o banco travar, quero ver se vai continuar a me amar. Uou! Você gosta de mim pelo que sou e pelo que tenho também, cê não negou. Meu jeitinho te ganhou, isso eu sei, mas foi a lancha que fez você dizer amém. Você gosta de mim pelo que tenho e pelo que sou também. Eu só venho te lembrar que amor de verdade não é só champanhe e propriedade. Então me diz com sinceridade, se eu perder tudo sobra lealdade. Porque no fim o que vale é o sentimento, ou só o limite alto do meu cartão de crédito. Every time I go out you call me, it's like a fight radar, I can't even play dominoes. I went to the bar and just have a cold one. I came home, it was already dawn, but you saw I disappeared for a month. Hey woman, calm down, listen to me once and for all. Damn it, leave me alone, don't bother me, you'll live longer. Go dance, smile, enjoy your party, cause yelling at me you'll only lose yourself. I'm tired of unreasonable arguments, even fought with my boss just because he called on a Sunday. You thought it was your lover, but it was bingo. Don't bother me, you'll live longer. Go to the spa, have some tea, do some yoga, cause this madness has already become a global soap opera. If it's love, it has to be light, not this chaos of a French soap opera. So breathe, count to three, and let me live my life in peace once and for all.